228 para continuar a descida. Alô 228, esse é para 2000, autorizado LS, reporta no ato. 2000, autorizado, chamará localizador. Gol no 228. Gol no 170, chama sempre Recife, ano 2085. 2085, 1110, lá. Estabilizado o localizador, gol no 228. 228, torre 1895. 18, decimal 95, gol no 228. Boa noite, gol 1228. Gol 1228, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Livre pouso, gol 1228, pista 10 de Salvador. 228 no solo aos 17, libere à direita. Chame o solo 121 no decimal 1. Liberando à direita, solo 121 no decimal 1, bora no decimal 1, 228. Salvador, boa noite, 1-2-2-8, livrando. Bom, 1-2-2-8, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, ponto 7. Alfa Juliette para o portão número 7, bom, 1-2-2-8. Agora, salve, boa noite, airport, salve, zero, two, four. Portugal, zero, two, four. Good evening, clear to Lisboa, flight level 350. Take off from runway 10, left to turn, Momo departure, Juvi, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, transition, Apple Road 44. Squawk 5455, Salvador approach frequency 120.80. Portugal, 024 Express Lima Papa, Papa, Tango Papa Level 350 Runway 10 Left, then Momo Departure, Evident Cop, copy the transition. Transition Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Zulu, airport now. 3, Upper Zulu, 44. Portugal 024, your device correct, call me ready for push back and setup. Call me for push back and setup, airport go, this will confirm. Sounder Portugal 024, ready to request pushback and start. Approve with pushback and start, call ready for taxi. Clear for push and start, call it for taxi at Portugal. Start. Flower, pode ser. Zero Two Flower, clear taxi. Chicago Zero Two Flower, taxi approved via Man April. And taxi India. On taxi India, call tower 118.1905. Altimeter 1013. Roger, via Man April until India, India. Tower 118.1905. Can I join 013? Boa noite, Zero 024, boa noite, cleared for takeoff. Line up and takeoff, runway 10, the wind is 120 degrees, 09 knots. Clear for line up and takeoff, runway 10, 024. 3170, boa noite, acendo a indicação, vou direto do 1, deixa sem restrição para 4010, o ajuste no 013. Muito boa noite, Portugal 024 with you. É Portugal, instituição, the contact, 4-3-5-0, Momo de Pátria. Contact level 350, Momo de Pátria, when possible, request for that. To give it, please. Fly direct Cogbu, é Portugal 024. Direct to Cogbu, Portugal 024, obrigado. Bom dia, T3520, assistente da informação Charlie. Tá, 3520, aciona identificação, vou na projetada para interceptar a chegada a Mário, desça para nível de voo 050. Projetap, desce ao 050 para interceptar o T3520.